Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Desde pequeno, o malandro era da hora. Parceria nata desde os tempos da escola. Bamba cabeção, que chute roupa velha. Mó veneno no barraco, a situação era séria. Porém, a fé em Deus nunca deixa ninguém se abalar. Porém, ele usou a sua para se levantar e pá. Trampo ninguém quis arrumar, me diga quem ia acreditar. Num semi-analfabeto favelado, filho da cachaceira e pá. É embaçado, assim anjo vira capeta. Sua primeira arma escopeta. Festa na vila a semana inteira. Dinheiro a rodo, bang louco. Ia ser o melhor do jogo. A bocada mais lucrativo, Robin hoje do seu povo. Sonho realizado, mas o preço foi muito caro. Depois de um ano, um cadáver achado pelos fardados assassinado. Vai vendo, ele sonhava em ser ladrão. Porém, se adiantasse, eu não te via nesse caixão. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Lembro das festas na quebrada, nossa equipe de dança. Adolescência cabulosa, embaçada era nossa banca. Lembro que me falava, se afasta da função. O caderno e a caneta foram seu presente, né não? Lembra da primeira rima lá na porta da escola? Você falou que um dia eu conseguiria, que eu era da hora. Só que ao invés do rap, você preferiu a droga da quadrilha, que um dia te abandonaria. Pô, lembra das tretas no rolê, cê já tava envolvido. A primeira vez na vida que eu vi um homicídio. Até admito, quis aprender a ser bandido. Só que o rap resgatou a rima, é meu artigo. Mó saudade de você, amigo, parceiro, fiel companheiro. Entenda sua escolha, maldito humano que fez o dinheiro. Queria te ter ao meu lado, acompanhando a nossa ascensão. Mas infelizmente, tô escrevendo pra você essa canção. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Esses dias fui na quebra, trombei toda a sua família. Sua irmã tá com uma filha que você batizaria. Vi as lágrimas da tia, ninguém esqueceu na vila. Eu tô ligado que no céu vamos trombar um dia. Só queria que você estivesse aqui presente, chapando o coco consciente, dando um rolê com a gente. Não na mão do porco, a gente paga o pau primeiro povo. Aquele maldito de farda enviado pelo demônio, que destruiu o sonho de uma família inteira. Acabaram com a sua vida, morte aos filhos do capeta. Bom, tô indo nessa, tem um evento pra cantar. Se esse som chegar no céu, creio que tu irá gostar. Aí, amigo, descanse em paz. Vê se na nuvem cê fica de boa. Vai com Deus e guarda a ponta, que mais tarde nós se tromba. Vai com Deus e guarda a ponta, que mais tarde nós se tromba. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Ele sonhava em ser ladrão. Sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer. Uma paz sonha em vencer. Porém, se o crime adiantasse, não via meu mano morrer. Ele sonhava em ser ladrão. Ele sonhava em ter um oitão. Uma paz sonha em vencer.